Como prometido, estamos de volta para mais um super podcast que o Defraternity traz para você hoje para falar sobre o time que tem o melhor jogador da atualidade no futebol americano universitário, ele que é Lamar Jackson, futura promessa para a NFL, quarterback lá do time dos Cardinals. Eu, o Enirado, hoje trago aqui para falar sobre o 16º do nosso ranking de forças, o Nick Bardiella. Red Bush, pague o Heisman Trophy. Tem também a opinião de Vitor Kinak. Olá, amigos, tudo bem? Ô, Vitor, por acaso você também quer cobrar algum Heisman que não deram para um jogador do seu time aí? Olha, tem o Christian McCaffrey, tem o running back hoje. Tem o Toby Guerra também, né? São vários na história de... Não tem isso, não. Isso é clubismo. Isso é clubismo. Isso aí. Lembrando que venceu aí, o McCaffrey perdeu para o nosso querido Derrick Henry, que jogou em Alabama. Eu concordo com você. Tem o Andrew Luck também, viu? Andrew Luck. Dá pra colocar aí na lista. Andrew Luck, muitos roubados. Mas lembrando que contra a Alabama, né? Com a Alabama vencendo, né? É reembolso, né? A Alabama foi roubado durante muitos anos no Heisman, né? Joe Namath não ganhou o Heisman. É uma indenização pra Alabama aí, mais de 50 anos depois. Bom, também temos aqui na nossa equipe hoje o Kelvin Queiroz. Lamar, ladrão, roubou meu coração. E o Heisman Trophy do Deshaun Watson. Muito bem. E João Vitor Coelho está também com a gente. Olá a todos. Eu só queria cobrar explicações do Bob Petrino sobre aquele acidente de moto dele em Arkansas. I don't remember a lot about exactly what happened. Bom, e a Universidade de Louisville foi fundada em 1798, teve sua primeira temporada no futebol americano em 1912 e tem como estádio o Papa John's Cardinal Stadium, que é, só por acaso, né, patrocinado por uma marca de pizza, né, uma bem legal e bem saborosa, por sinal, já provei. Bom, é universidade que já passou por muitas conferências, hoje está na Atlantic, hoje está, portanto, na ACC, mas já foi independente, já foi da USA, já foi da Big East, e passou um ano lá também na América após o fim da Big East, e convenhamos que é muito confuso quando a gente fala de Louisville lembrar que ela já foi da AAC e hoje ela está na ACC, sempre uma bagunça se referir à conferência de Louisville, mas a universidade nunca teve um título nacional, apesar de todo esse tempo que está no futebol americano universitário e tem esse programa tão tradicional, tão antigo, né? É a universidade que faz sua rivalidade principal contra a Kentucky, é a Governor's Cup, né? Copa do Governador, vamos dizer assim, né? Na tradução livre, e é a universidade que tem também rivalidade contra Cincinnati, contra Memphis. Nenhum desses times está na conferência que joga Louisville, né? Somente como critério de curiosidade. No ano passado, a universidade venceu o prêmio Heisman com o seu atleta Lamar Jackson, que nós falamos aqui no começo, e a universidade que em 2016, portanto, teve um ano até que bom, né? E quem vai contar a história é o Vitor Kinak. Bom, contando, como você já disse, uma performance espetacular do vencedor do Heisman, no Lamar Jackson, Louisville teve um início de temporada muito bom, avassalador, eu diria. Incluiu uma vitória contra Florida State por 63-20, um absurdo. Além de ter ameaçado também a eventual campeã nacional Clemson, perdendo por 42-36 fora de casa. O problema é que a linha ofensiva teve muitos problemas, o que fez com que Louisville tivesse uma queda na segunda parte da temporada, acabou sofrendo para ganhar de um adversário fácil, por exemplo, como Virginia, além de duas derrotas nas duas últimas partidas contra Houston e Kentucky na temporada regular. Esse jogo contra Houston, inclusive, foram 11 sacks, só para vocês terem uma ideia. No bowl game, outra derrota numa performance bem abaixo do que deveria, foi 29-9 para a LSU, e que não contou com o Leonard Fournette, ou seja, ruim. E então, com isso, os Cardinals terminaram a temporada em 9-4. Aliás, que tiriça, né, do ano passado, do running back Leonard Fournette. Tiriça, né? O cara não queria entrar mais em campo, né? Impressionante. Mas tudo bem. Vamos para também a avaliação do head coach. Por aqui, nossa equipe hoje vai falar um pouquinho sobre o técnico da equipe, o Bob Petrino. Muita gente quer falar hoje, pediram a palavra. E o Nick, como já tinha cobrado de mim, Nick, diga aí sobre o que você acha sobre o Bob Petrino, o técnico da equipe, e qual a avaliação que você faz dele. Eu queria, sim, se a gente pudesse dar duas notas, notas como técnico, notas como pessoa, o Petrino ia ser duas notas completamente diferentes, né? Então, o Petrino como técnico, ele é um técnico B+, A-, como pessoa ele é D-, né? Porque... F. Puta que eu pariu. Fail. Não, total, cara. O cara é ridículo. 15 anos de história só fazendo merda. O cara precisa noção, um cara conseguiu brigar com o Tom Coughlin, cara. Entendeu? O Tom Coughlin até hoje não fala mais com ele. Então, tipo assim, mano, o cara é o maior senhorzinho da hora e tal. O cara ficou puto com você, então você tá fazendo uma coisa errada. Mas a gente sabe, os times do Petrino ganham, né? Ele, desde que ele tá no college head coach, ele tem 109 vitórias e 42 derrotas. É, os times dele costumam ser muito fortes ofensivamente, o que a gente só achou estranho a queda de desempenho no ano passado, mas provavelmente porque as pessoas já estavam se adaptando ao jogo do Lamar Jackson, né? Esse ano, o Petrino já tá dizendo que tá colocando o Jackson pra jogar mais pro style, né? Saindo sempre debaixo do center, né? Não recebendo mais no shotgun, pra tentar esse elemento surpresa. Mas o Petrino é um bom técnico, uma péssima pessoa. Qual a sua nota pra ele, então, portanto, Nick? Eu dou pro Bob Petrino um B+. B+, então, para o profissional Bob Petrino, como pessoa letra F. Bom, quem também vai dar aqui a sua opinião sobre o técnico é o Kelvin Queiroz. Kelvin, qual foi sua nota pro treinador? Então, Eni, eu fui mais otimista em relação à capacidade profissional do Petrino e dei um a menos por conta da facilidade que o Petrino tem de lapidar e moldar, de aperfeiçoar quarterbacks e sistemas ofensivos. É, foi assim lá em Arizona State com o Jake Plummer, foi assim em Arkansas com o Ryan Mallett, e tá sendo agora com o Lamar Jackson. É, vale lembrar que não é à toa que o Atlanta Falcons o chamou pra treinar o Michael Vick lá. Mas aí o resto é história, né? O resto é história, né? Bom, o nosso próximo amigo a falar aqui será Vitor Kinak. Vitor, você vai escolher o seu jogador do time, falamos do técnico, agora você escolhe o jogador e fala sobre ele. Quem você escolheu sobre esse time maravilhoso de Louisville Cardinal? Então, até citando os problemas na linha que o time teve no ano passado, eu fui com o Jerron Christian, que é um offensive tackle. Ele é um júnior, ganha honras de All-ACC desde o primeiro ano em Louisville, quando era true freshman e foi titular. E tem 26 partidas desde então. Ou seja, ele jogou todos os jogos de Louisville possíveis dentro de sua carreira universitária. Estranhamente, ele foi um recruta 3 estrelas saindo do high school e foi titular desde o primeiro ano, como true freshman. Isso é meio estranho. Mas enfim, a Louisville precisa melhorar a linha ofensiva, precisa de uma atuação melhor para até salvar, né, talvez o Lamar Jackson de uma lesão. Então o Christian é um jogador fundamental para essa linha ofensiva. Muito bem. O João Vitor Coelho não quis mais nada, escolheu simplesmente Lamar Jackson. O que você tem para falar sobre esse amigo que pouco conhecemos, já consideramos pacas, João? Bom, não há muito o que falar sobre o Lamar Jackson, até porque os prêmios que ele ganhou na temporada passada falam por ele. Ele ganhou, foi o primeiro jogador de Louisville a ganhar o Heisman, o prêmio David O'Brien e também o prêmio Maxwell, prêmios dados aos melhores quarterbacks do college football. Também em 2016 foi o primeiro jogador na história da FBS com mais de 3.300 jardas aéreas e 1.500 jardas terrestres na mesma temporada, e também estabeleceu o recorde da ACC por jardas terrestres por um quarterback e em touchdowns terrestres também por um quarterback, com 21 na temporada passada. E ele já está já é o sexto maior jogador em jardas terrestres da história de Louisville. Então, o que esse cara está fazendo pelo programa em apenas 2 temporadas e agora vai para a terceira é algo histórico. E ele é um jogador que foi muito difícil de ser parado na última temporada. E se o Bob Petrino ajustar as peças que ele tem em mãos na linha ofensiva e também nos recebedores, para que o Lamar Jackson tenha mais segurança e liberdade para sair correndo com a bola como ele sempre fez desde 2015 na sua temporada de freshman, o Lamar Jackson está aí, é um forte candidato para repetir o título de Heisman e ganhar outros prêmios como melhor quarterback do college football. Bicampeão do Heisman seria uma coisa impressionante, né? Já tivemos bicampeões do Heisman? Olha, faz muito tempo, né? Só um, Art Griffin, se eu não me engano, de Ohio State, nos anos 70. É bem difícil até porque a comissão antigamente tinha uma tara em não dar para jogadores que não fossem seniors, né? Eles amavam dar o prêmio para seniors, ou para juniors, que já fossem redshirt também. Dificilmente eles davam prêmio para outros jogadores que não fossem já quase formandos. Mas, bom, Vou aproveitar aí que o João falou sobre o jogo terrestre da equipe. Tivemos muitas jardas terrestres pelo time de Louisville em 2016, aquele 2017 deve se manter esse formato. Foram 37 touchdowns terrestres de Louisville na temporada, e acredito que o time continue preferindo correr com a bola em alguns momentos, não como sempre como improviso. Acredito que o Jeremy Smith é uma opção aí, um running back junior, que é uma opção a ser explorada em 2017. Ele tem dados não fantásticos, claro, não é o principal atleta com a bola nas mãos correndo pelo jogo terrestre. Isso é, claro, o papel do Lamar Jackson, que é o homem desse time, né? O grande jogador da equipe. Mas ele teve 8 touchdowns. Pensando em red zone, é muito importante. Se você tem um cara que possa fazer isso na red zone, ele teve apenas 382 jardas terrestres, 8 touchdowns para esse número de jardas. É bem interessante o número, tem um cara bem decisivo na red zone. Nosso próximo colega a falar é o Kelvin. Kelvin, quem você escolheu? Eu vou destacar aqui o wide receiver Jalen Smith, que vai ter um papel fundamental para as pretensões lá de Louisville, porque os três alvos mais acionados por Lamar Jackson no ano passado, eles foram graduados, e aí o Jalen vai ter que tem um papel bastante importante lá no jogo aéreo, e vai ter que dividir a responsabilidade lá com o nosso querido Reggie Bonafon, que juntos eles fizeram 11 touchdowns aéreos recebidos na temporada passada. E o Nick Bargella também escolheu um atleta. Nick, quem você selecionou para falar aí agora? Eu acabei selecionando o Jerry Alexander, né, que é o cornerback de Louisville. Ele, inclusive, no ano passado estava sendo comparado com o Jabril Peppers, pela sua versatilidade e sua atleticidade como jogador. Ele é considerado um excelente caçador de bolas, né, um ball hawk. No ano passado teve 5 interceptações e também retornou um touchdown de punt, sendo muito versátil para sua própria equipe. Nesse ano, ele foi no ano passado um dos finalistas do Jim Thorpe, né? Esse ano ele está na watchlist do Bednarik, como um dos melhores jogadores defensivos do país. Dependendo da sua performance, é bem provável que ele consiga aumentar mais ainda do seu estoque. Apesar de não ser um cornerback muito grande, né? Ele é um cornerback que consegue, com suas habilidades, impedir muitos passes de atingirem os recebedores. E para falar sobre o jogo-chave do time de Louisville em 2017, vem o Kelvin Queiroz com a sua análise. Kelvin, qual foi o time que você escolheu como time que pode aí ser mais importante que Louisville vai encontrar pela frente, time que Louisville precisa vencer para ter uma boa temporada? Então, eu acho que o segredo para Louisville, para eles alcançarem uma temporada 11-1, já que provavelmente eles vão perder para Florida State lá em Tallahassee, vai ser o jogo contra NC State fora de casa, porque o front seven de NC State é muito potente. Eles têm uma defesa, uma linha defensiva e um corpo de linebackers muito destacável. A gente sabe que a linha ofensiva de Louisville foi bastante frágil no ano passado. Então, ela realmente pode enfrentar muitos problemas, e eu não vou ficar surpreso se nesse jogo Lamar Jackson for derrubado umas 15 vezes, 20. Então, NC State, fora de casa, é o meu jogo-chave aqui. Muito bem, 15 vezes aí, então, portanto, vai ser massacrado em campo, segundo o Kelvin, caso a previsão pessimista dele aconteça. Bom, vamos também fazer previsões otimistas ou pessimistas com relação ao número de vitórias e derrotas do time de Louisville em 2017, começando pelo Kelvin, aliás, pelo Kelvin não, o Kelvin já acabou de falar, então vamos começar pelo João Vitor Coelho. Olha, eu tô otimista com relação a Louisville nessa temporada. Eu acho que a equipe consegue aí 10 vitórias e perde apenas 2 partidas, uma para Clemson, que sempre, obviamente, é um jogo muito complicado, vai perder em casa para os Tigers nessa temporada, na minha opinião. E também vai perder para Florida State lá em Tallahassee. Florida State que vem com tudo para ganhar SEC nesse ano. E como a divisão é muito difícil, tem Clemson e Florida State dentro da divisão atlântica da ACC, eu acho bem difícil que os Cardinals cheguem até a final de conferência, mas acho que eles ganham até um bowl decente com 10-2. Nick, você concorda ou discorda? Ou nenhum nem outro? Você não tem opinião. Eu acho que tem dois jogos que podem causar muito problema pra Louisville, que são jogos em que eles enfrentam boas defesas. Provavelmente o jogo contra Florida State vai ser um vai ou racha, né? Imagino que Florida State vai acabar levando a ACC. E Clemson vem um pouco baqueado depois de perder vários jogadores importantes pro último draft, especialmente no ataque. Então eu acho que eles não vão conseguir transformar o jogo no shootout. Mas quem eu imagino que possa dar mais problema é North Carolina. E então logo na segunda semana talvez Louisville possa sair baqueado aí. E o Lamar Jackson consiga... Espero que não, né? A gente nunca deseja isso para nenhum jogador, mas ele pode acabar se machucando com essa defesa que é bem agressiva. Então imagino que Louisville acaba fazendo um 10-2. Muito bem. Eu também não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Eu acho que Louisville terá um ano de 11-1. Não vejo... Aliás, eu tô falando emocionado porque eu vi alguns VTs aqui do Lamar Jackson correndo com a bola, né? Então, acabei ficando um pouquinho emocionado. Mas eu acredito que tem apenas derrota para Florida State na semana 7. A única derrota que eu vejo um jogo difícil contra Clemson. Mas acredito que dá para vencer, sim. Vejo o Louisville praticamente como vice-campeão realmente da sua divisão. Quem agora vem para dar sua previsão é o Vitor Kinaki. Eu tô um pouco pessimista com o Louisville. Acho que o grande motivo deles fazerem uma boa temporada é que a tabela não é tão forte quanto é o normal da ACC. Eu acho que eles vão fazer um 9-3 com derrotas para Clemson, North Carolina State e Florida State. Muito bem. Kelvin Queiroz também tem sua previsão? Eu tenho aqui... Eu realmente acho que North Carolina e Clemson vão ser adversários duríssimos, mas eu realmente estou confiando bastante em Louisville e acredito que os únicos tropeços vão ser contra North Carolina State fora de casa e Florida State também fora de casa. Legal. Fechamos esse tópico, vamos para o momento derradeiro do nosso podcast, onde o Nick hoje vai defender um bom motivo para torcer para o time de Louisville Cardinals. Nick, tem 30 segundos, aliás, ninguém respeita os 30 segundos, né? Então, Nick, tempo livre para você definir aí, então, portanto, um bom motivo para torcer para Louisville. Primeiro porque Louisville é um nome legal de falar, né, Louisville. E segundo porque eu imagino que você começar torcendo para um ganhador do Heisman e um cara que é tão eletrizante como o Lamar Jackson, que dá muito gosto de ver ele jogar, acho que são motivos suficientes para você começar a ter esse interesse por esses passarinhos vermelhos aí de Louisville. Ah, e além de um nome muito legal, né? Muito melhor que falar Louisville, né? Que seria aqui o nome que a gente daria se fosse uma cidade aqui de algum estado do Brasil. Louisville é a cidade mais populosa do estado do Kentucky, né? E a gente lembra também que Louisville tem como seu nickname Cardinals, né? E a cor, pelo menos, é semelhante do time que nós vamos falar amanhã, que é Stanford Cardinal, que utiliza também esse nome por causa da sua cor. Os dois dividem a cor vermelha, aquele vermelho cardeal, né? Como a gente pode dizer assim, que também é o nome do pássaro, mas no caso de Stanford, não é por causa do pássaro, o nome é por causa realmente da cor. Bom, amigos, voltaremos amanhã, então, portanto, com o podcast sobre Stanford, lá da Pac-12. Mas antes de me despedir, lembra você que você pode nos seguir no Twitter, em @defraternitybr, e também nas redes sociais, em facebook.com/defraternitybr. Eu sou o Enerado e mando o meu adeus a você. Um abraço e até amanhã. Eu pedi. Caralho. Tá, pô. Caralho, por hoje. Eita! Eita, pô. Saúde. Tá foda.